Boa noite, Almada, nós somos o Esperântula. Somos Almada, procura de mamada. Encontrar-se um machafão, vamos lá cumprimentá-la. O que foi? O que foi? O que foi? Vamos só de velas para lá e botar nelas. Para não perder o rabichoso, educar-as com senhoras. O que foi? O que foi? O que foi?